Não, não, não, não, não, não me vendo as mentiras dos manipuladores que não passam de perdedores. Assim eu vou vivendo, vou rimando a realidade dos acontecendo. No estilo aba reta e dentro e fora do Piauí, eu sou uma grande descoberta. Nos corre da rima, meu CD é minha vida. Vagabundo, é minha vida. A ideia da conspiração não está perdida. Tô sempre de cabeça erguida. Respiro e sinto cheiro de dinheiro. Grana é saída. Sou periferia, tô nos corre o dia inteiro. Não gasto grana, nem putera. Pode crer que na lei do caos do capitalismo. Sorte é pra quem chega primeiro, vagabundo. Luto pra tua estabilidade na vida. Corri atrás de grana, é minha habilidade. É pra andar nos estilos, perto da área, pisante da área. Tem que ter agilidade, maluco, correria. Só sem e grana, dentro e fora do rap store. Maluco, correria. Só sem e grana, dentro e fora do rap store. É moleque, tipo assim, tenho família. Quero estabilizar os meus como os ladrões de Brasília. Pode crer que nos sete pecados capitais tô fudido. Nos pontos cardeais, veja minha história narrando o nome de um fudido. Que chegou a vitória, meu vulgo MM Boy vai estar sempre na sua memória. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Oh, pode crer que eu não rimo desgraça, como muitos em Teresina que não passo de uma farsa. Mas tô ligado que quem não chega a mesma linha de rap aqui não é bicho pelos pool, como compassa. Mas tenho fé, sabe como é que é, vagabundo na quebrada. Não pode ser Zé Mané, vejo uma nova realidade no meio do meu povo que só ensaia do sufoco. Então vagabundo de resposta que dá nos corre de uma onça. Experimente meu som que combina com sua pedra, sua farinha. Enrole seu anti-estresse, é o som do MM Boy, faça aquela fumaça. Sou um porra louca que surgiu do gueto pra calar sua boca. De ideia capitalista, diferente do falso moralista. Cada frase desta rima é bem realista. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Maluco, correria, só sem e grana, dentro e fora do rap store. Grana, grana, quem não quer grana, vai. Na periferia, todo mundo tá nos corre por grana. Mas tem muito maluco aí que pensa que me engana. Yeah.